Saudações cavalarianas, aqui quem fala é Glênio Madruga em uma edição especial pedindo licença para vocês. Como vocês já sabem, o Clube dos Generais faz parte do programa de associados da Amazon Brasil e por isso nós sentimos a obrigação de informar a vocês que a Amazon está com promoções interessantíssimas essa semana. Em comemoração ao Dia Mundial do Livro, tem muita coisa com até 80% de desconto. Além disso, está valendo um cupom para frete grátis sem valor mínimo para compra, o que é uma maravilha. Para ter direito ao frete grátis é muito tranquilo. Você faz toda a compra e lá no fechamento terá a janela para inserir o código do cupom de desconto. Aí é só escrever frete grátis, tudo junto, em maiúsculas, sem acento e pronto, frete grátis para os livros físicos comprados na Amazon. Dito isso, aqui vão alguns exemplos. 15 e 17, Trem para Paris, livro que ganhou um filme agora, tá em cartaz ainda. Preço de capa R$34,90, ele tá por R$24,40 essa semana. A Primeira Guerra Mundial de Martin Gilbert, livro agora de 2017, 832 páginas, tá por R$62,90, uma economia aí de R$37 do preço normal dele. Box Memórias da Segunda Guerra Mundial do Winston Churchill, um box, os dois livros capa dura, 1174 páginas por R$46,22, preço bem camaradinho, hein, gente. Outro livro que virou filme agora esse ano, Dunkirk, precinho R$18,22, são 39% de desconto no preço de capa dele. Mais um agora para quem gosta do Front Leste, o Cerco de Leningrado, 900 dias de resistência dos russos contra o exército alemão na Segunda Guerra Mundial. Na minha humilde opinião e na opinião de muitos membros do Clube dos Generais, o melhor livro no mercado sobre o Cerco de Leningrado. Precinho R$38,90, 256 excelentes páginas da editora Contexto. Um classicão agora, biografia do Hitler, do Ian Kershaw. Para quem conhece, um calhamaço, 1160 páginas, edição de 2010, tá por R$56,30, são 36% de desconto. Preço de capa dele na Amazon é R$87,90. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. Ela é vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2015 e esse livro foca na participação das mulheres soviéticas na Segunda Guerra Mundial. O preço dele comum é R$49,90. Ele essa semana está por R$26,90. Bom, gente, a promoção da Amazon essa semana vale agora do dia 22 de abril, domingo, das 17 horas até o dia 27, às 23h59. É isso, gente. Se quiserem aproveitar a semana de descontos, usem nossos links para acessarem a Amazon. Boa semana, boas compras e boa leitura!